Boa tarde, Altar 3283, informação Mike, Brasília nível 340. 3283, prepare a argola, só um instante para a foto da Brasília 36. Na escuta, copia 36. Passou 2067, onda 94 a bordo. Temos 3 horas e 50 de autonomia, dá na Galeão. Passou 71 no Índia, no ponto de temperatura 295, ajuste 9013, boa viagem, 2067. Passou 1 no Índia, ponto de temperatura 295, tem 3 ajustes, 2067, obrigado. Tango Tango após o gol, ingressa no pátio, contorna os portões, chama novamente na Lima. Gol 2067, autorizado, ali decola pista no zero, vento 1 no 1 no 0 graus, 8 nós. Ali decola pista no zero, gol 2067. solo Salvador, Oxalém 6255, pushback e acionamento no portão 9, é o 6254. Cliente, aguarde só um minuto pro push, 6254. Guarda. Lima Mike na Quebec, mantém a posição, chame torre, 1895 para o cruzamento. 6254, autorizado, pushback, acionamento, chama para cá. Aí chama, 6254. Zero-meia-sete, decolado, aos 4-6, controle 1208. 208, 067. Autorizada, da parte 5, Alfa Tão Tão. Copia, só 38, 3283. Brasília, autorizado, 360, via PZ 197. Decola da 190, curva à direita, no perfil da Arbor, LFA. 5571 no transponder, controle 120, decimal 80, dando 3283. 360, autorizado para Brasília, conforme plano de voo, decola 110, curva na direita, Arbor, LFA, PZ 197. Transponder 5571 e Salvador 208, TAM 3283. Só confirmando o nível 360, provável. Positivo, 360. Prochete, chama pronto, pushback na meta. Mais 5 minutos. Estou em Salvador, boa tarde, Palma 1, meio quilo, Serra Lima, estabilizado no localizador. Quilo Serra Lima, confirma intenção de pouso. 7, após o externo, mudança das regras. Da presente já vai passar o externo. Mudança das regras, da presente, base pela direita, 7, quilo Serra Lima. Presente, quilo Serra Lima, cancelado às 4-9, da presente, curva esquerda, circuito da 1-7 pela direita, reposta gerando base para final, 1-7. Presente, curva esquerda, base pela direita, da 1-7, reposta de base para final, quilo Serra Lima. Ajuste no 013. 1013, quilo Serra Lima. Arvó na esquerda. Oxaner 6254, 141 a bordo, 3 horas e 20, Campinas, Montenegro. 6254, 254, livre taxi, bate 1 no Índia, no ponto de espera 2895, ajuste no 093, boa viagem. Bate 1 no Índia, 23 é o ajuste, 2895, espera, obrigado, bom dia. Luiz Serra Lima, avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento no 40 graus, 9 na. Tenente Lima. Salvador, meu bom, 867, estamos no portão de número 4, já pronto para o pushback acionamento, aguardando sua cópia. Confia agora, o 867? Afirma. Brasília autorizado 360 via 817. Decola da 190, curva direita no perfil da árvore, ele é. 5001 no transponder, o controle 120.80. 360 conforme, decola da 10 direita, arbora, eletra, transição. 5001 no transponder, 2080, o controle, a porta protegeu no 867, no 4, ponto de estacionamento. 867, segmento correto, no 4, autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi. Pushback com 7, o 3283. 383 no 7, autorizado, chamando para o táxi. Chamada 3283. Vitor, Juliette, prossiga. Um minutinho para a cópia, o papai Vitor Juliette, mas prepare a aula, tá? Favor da Brigada Aeronave com a Mike e autorização de tráfego 3404. Brigada Aeronave, 92, cópia, prepare a da El. Da El, mandei uma cópia, mandei a Brigada Aeronave. A linha aí da cola da 1062. Foi quanto ele vai estacionar? Papá, Vitor Juliette, poderia confirmar por gentileza a pista que solicita a decolagem pátio e o PLB? Já pronto para cópia? Papá Vitor Juliette está autorizado a Fortaleza, nível de voo 090, decola da 197, curva A, e precisa no perfil da Lutar. Após Lutar, irá discutir e pega a foto. Aciona 5527 no transponder e o controle em 120.80. Papá Vitor Juliette. Vitor Juliette, correto, 44, 3 a bordo, para retaxe e decolagem, 12, 18, 9, 5, ajuste, 9, 0, 9, 3, boa viagem. 18, 9, 5, para acionamento, táxi e decolagem, ajuste, 9, 0, 9, 3. chama táxi, Papá Vitor Juliette. O Delta na Baeté, da 17, prepare a arma, só um instante para cópia. É, 6254, decolado 56, controle 1208. 208, obrigado. Pronto pro táxi, o voo 1867, nós estamos com o POB de 181, temos 3 horas e 45, nossa alternada é Campinas. ...867, direita Índia, ponto de espera, torre 295, ajuste 9013, boa viagem. 313, via Índia, ponto de espera vai chamar a torre 1295, bom trabalho. Tá, 1877 a bordo, 3 horas e 45, contar na campina, 1877 a bordo, 177. 177, ciente, devia estar com a parte 1 índia, ponto de espera, torre 1295, ajuste 9013, boa viagem. Torre de Salvador, WhatsApp 1867, ponto de espera da 10 pronto. Voo 1867, livre, alinha e decolar 10, vento 120 graus, 9 nós. A linha decola da 10, voo 1867. Perfil da Dael, Lida, Monte. Atiana 5577 no transponder, o controle 120.80. Está autorizado 340 para a Vitória, via pelo 244, do Colada 10, curva direita, saída da Real, Leda Moto, 4577, responde, 1-2-0-8, 0, controle, 1-2-0-8-9. 4089, correto, chama pronto, espera de saramento. O portão 01. Portão 01 vai chamar pronto, 1-2-0-8-9. Aguardando somente o código de transponder, o... estamos coordenando junto ao centro. Vitor Juliette, táxi autorizado, reporta na OSC, QNH 10 no 3. Juliette Bravo Delta, pronto, cópia. Autorizado, conquista, nível 100, decolando da 17, curva direita no perfil da árvore elétrica, ele é com o piloto, logo conquista. 5-0, no 4, transponder, 19-1208, controle. Sete, decolado aos 1600, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Para Salvador, Acione e chame para o táxi da torre 295, ajuste no 0 no 3, uma boa viagem. No 1 para pushback, acionamento azul 4089. 4089, no 1 autorizado, chame táxi. Autorizado pushback, acionamento azul 4089. Boa tarde, Atan 3283, ponte de espera da 190, pronto. Boa tarde, 3283, mantém o ponto de espera. Mantém 3283. Prossiga. Autorizado, táxi da porta na Papá, Kenegal no 013. Salvador, está 3290. 3290. Tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Repouso, está 3290, baixar a até a posição no 7 aguardando para passar do Juliette. Realiza o backtrack sem ingressar na pista? Sente, autorizado então. Sem retornar na pista. Colô 23 por seguro, 325 direita ainda no ponto de espera, todo 395, a gente fala 03, boa viagem. Marcelo estimado. Direita ainda, ponto de espera 1985, a gente está no 013, 4089, boa tarde. Desde 290, solo 05, direita, Fox, correção, direita, Eco, 1211. 2111, 3290. Paulo, tá 3290, bom dia. Papá Romeu, Papá Vitor Juliette, decolado 05, controle 120, décima 8. Ono 20, décima 8, Papá Vitor Juliette. Alinhar manter. Alinhar pista 10, K3283. 4089, ponto espera pronto. 4089, manter o ponto Juliette 07, Juliette 07, 3, 2, 0, 7. 3, 2, 3, autorizada, linha decolar pistão no zero, vento no 30 graus, 9, 9. Linha decolar pistão 10, 3, 2, 8, 3. Torre Salvador, transferido 2230, boa, tá, fui aliás. Passarido 2230, continua a aproximação, aguardando pista livre, 1003 ajuste. Você escuta, 2230. Juliette Bravo Delta, táxi autorizado, reporta Papá, 1013. Viu, Juliette Bravo Delta? Bravo Delta, Torre Bravo Delta. Prossiga. Autorizado, reporta Papá, 1003 ajuste, tá com 4 a bordo. 4976, separe a Moma, aguarde cola. Separando Moma, aguardando cola, aguarde. Tareno 2230, cheque 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 99. Tá baixado e travado, tem livre pouso 2230. Autorizado o ingresso, a porta nela pronto, Juliette Bravo Delta. Tá 3283, decolado azul no zero, controle 1208. 1208, tá 3283. Afirmo, pronto. Fortaleza 370, autorizado. Vento do Lula 9 até Bangu, após direto a Pupo, direto Fortaleza. Fala da 1-0, curva esquerda, Momo, transição frontista. 5-0-0-5, transponder, o controle 1-2-0, decimal 8-0. Voltando 3-2-9. 370 para Fortaleza, vento do 1-9, a Pupo. Roda do Angu, saída Momo, transição frontista, com curva esquerda, transponder 5-0-0-5, controle 1-2-0-8, 3-2-9, no 3, vamos para o curso de atraso. Tem dois no menos, três autorizados, chama o táxi. Reportará, muito obrigado. 089, galera, mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 14089. Posição Juliette Bravo Delta. Passaria do 2230, solo 11, direita eco no 211. Direita eco no 210. Saldor, passaria 2230. 2230, boa tarde. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. O TAM 32 no meia, escuta? Confirma, chamou o TAM 32 no meia? Está no portão 3, é isso? Afirmativo. Chama pro TAC. Tá, joia. Muito obrigado, autorizado, se apresentar, mas reportará. Juliette, Salfaredo. Salfaredo 2230, Juliette, remonta 1 no 3. Juliette, remonta 1 no 3. Salfaredo 9, boa tarde. Bom. Ela vai virar uma poderia confirmar a intenção de voo? Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decola da 17, curva à esquerda, corredor forte, 20 milhas e retorna. É, aciona 0192 no transponder e o controle em 120, decimal 80, Índia Nova Emirau. Índia Nova Emirau está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decolando da pista 1 no meu pé. Decolando da pista 197, curva à esquerda, no perfil, segue no corredor forte. Se afasta 20 milhas e retorna para Salvador. Aciona 0116 no transponder e o controle em 119, 120, decimal 80, Índia Nova Emirau. Juliette Bravo Delta, decolagem autorizada, pista no 7, vento 140 graus, 109. Funciona, e para o táxi, chame em torre 1895, ajuste no 013, Índia Nova Emirau. Azul 4976, pronto para cópia? Pronto, 4976. Tia Bravo, uniforme Fox autorizado, 150, via Zulu 9 até Fruti, após direto. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da Momo, transição Fruti. 5092 do transponder, o controle 120, decimal 80. Então, para a palma, pronto, nível 150, Zulu 9 até Fruti, Fox direto. Saí da Momo, com transição Fruti, transponder 102. Depois do controle 1208, azul 4976. 4976 correto, chama pronto, pushback para a meta. Ali pronto para o posicionamento da nossa retomada. Alô, Salvador, outra 3216 para o táxi, no 76, bora 35, alterna, beleza. Outra 3216 para o táxi. PLB alternativa também? 17635, apenas 3. Deita ainda, ponte espera 1295-3, boa viagem. 3216. Já, ponte espera 1295-3, 2216. Salvador, boa tarde, 3216, tá pronto, ponto 0 no 0. 3216, linha decola 1-0, o vento no 50 graus, 7 nós. Linha decola 1-0, 3216, decolado 019, controle 208. 08, obrigado. Uma boa tarde, estamos 3216. Índia November Alpha, confirma o POB? 200, táxi autorizado na porta na Oscar, QNH 10, 13. 3, autorizado, chamo de táxi. Autorizado, chamarei todo o táxi. Qual voador passando por 30? 30, prepare a boa para a conquista. Só um instante. A boa. Táxi azul 4976 com 66 a bordo, 4 horas e 10 na autonomia, alternativa restrita. 976, livre táxi, parte 3, Índia, parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre, 1895, ajuste na 0, na 3, boa viagem. No ponto de espera, torre, 1895, uma boa tarde. Salvador, Cordel, boa tarde, Azul 4976, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4976, livre, alinhar e decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 9 nós. Livre, alinhar e decolar 4976. Alfa, tá pronto? Câmera Alfa autorizada, alinhar e decolar 1-7, vento 1-3, 0 graus, 8 nós. Azul 4976, decolado aos 28. Controle, 120, decimal 8. Chama controle, 1208, 4976. November Alpha, torre, voltando. Sofriga, de November Alpha. Confirma, tá iniciando a decolagem? Iniciando agora, de November Alpha. Sente. Aparelho 2230 por 134. Vitória da Conquista no 80, decola da 10, curva direita no perfil da árvore, né? Ele é pro piloto, logo Conquista. 50, 2000, transponde o controle em 20, decimal 80. Você confia no transponde? 50, 2000. 20, Conquista, decola da 10, curva direita, árvore elétrica, depois voa, direto ao proa, direto Conquista. 5026, eu transpondo 1208, é o outro de saída, gostaria. 230, correto, flash flash. Está confirmando o nível aprovado, é 1180. 1180, 230. Curva esquerda, ingressa perna contra o vento, pistão no zero. Reporta perna contra o vento. Índia November Alpha. Curva esquerda, ingressará contra o vento da 1-0. E aguardará novas instruções. Índia November Alpha. Salvador está 38005, informação November na 07 para Guarulhos. 38005 para Guarulhos, prepara a Dael, só um minuto para cola. Dael. November Alpha da presente, faça um 360 pela sua direita. Mantenha o setor sul do campo aguardando instruções para o cruzamento. 360 pela direita, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, Oxanel 6141. Oxanel 6141, boa tarde, continua a aproximação número 2 para pouso, QNH 1013. 1013, está baixado travado. Índia November Alpha, mantenha o setor sul do campo com 360 a critério, aguardando transferência, aguardando autorização para o cruzamento. Mantém o setor em espera, aguardando transferência, Índia November Alpha. Uno 255, decolado aos 33, posição solo aos 33, direita Fox, 1211. Não, obrigado. Gol 2, 0, vento 1,50 graus, 8 nós. Faixa travado, 1,4. Gol 2, November Alpha da presente autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 no ponto médio da pista, aguardando a transferência de controle. Cruzamento ponto médio da pista, aguardando transferência, Índia November Alpha. 6141, solo aos 36, direita, Fox, 1211. 211 a Fox. Juliette 02. Juliette 02, 55. 43805, copia? Pronto, copia. Guarulhos autorizado 340, VP do 1-0. Decoda 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motima. 5034, transponder o controle em 120, décima 80. Guarulhos 340, após o 10, decola da 10, primeira direita, Dael, Leda. 5034, transponder 208 é o controle, TAN 3805. 3805, saída da Eulida, Motiva. Eulida, Motiva, quente. Correto no 07, uma pronta, chega de funcionamento. Camarada. Paulo Salvador, boa tarde, Xané, 6141, Brasil. 6141, boa, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Estou mantendo a linha do litoral, chama controle. 120, décima 8. 1208, mantendo a linha do litoral, já não vem para a. Corrigi para passar o que eu já. Tio Quebec Serra, pouso 1-7. 3-5, senhor. 3-5, sente, a porta final do 3-5, Tio Quebec Serra, 1003, ajuste. Passará, senhor. Romeu 614. Juliette, portão 04. Juliette 04.